Ibiza, Maluma, Brasil, Colômbia. Se quiser jogar, vem, mas tem casca. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não, oh, não. Se quiser jogar, vem, mas tem casca. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não, oh, não. E tu lo sabes que me gustas, dale. Mueve el cuerpo suave pa' mí. Así, yeah, yeah, yeah. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú, tú, tú me enloqueces. Y solo tú, tú, tú te mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño necesita, baby. No me encosta, no me beija. Só me olha, me deseja. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. Eu rebolo, te enlouqueço. Bate palma, que eu mereço. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. Tudo pode acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Se é pra valer ou não. Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Quiero tocarte y aquí mismo dártelo. No digas que no. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. Então segura a pressão, muita pressão. Minha intenção é sedução. Solo tú, tú, tú me enloqueces. Y solo tú, tú, tú te mereces, baby. Cê tá querendo sim, mas pode ser ou não, não, não, não. Pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Se é pra valer ou não. Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Quiero tocarte y aquí mismo dártelo. No digas que no. Alright, alright. Anita, Maluma, Latino, Brasil. Okay, baby, muévelo. Mami, muévelo. Y yo for me, baby, baby.